1979, decoladas 1200, chama o controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, bom trabalho. Motorizado táxi via pista, reporta na taxa Yosha. Nível de voo 360, saída Arbor, transição Elefa. Após decolagem curva à direita, transponder 5022, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Vamos passar uma pompa de cada mais. 7, após. Conforme plano, Arbor Elefa, curva direita. 022 é na frente. 3304, correto? Confirme transição. Elefa. Paciente, chame pronto para o inspecionamento da 3304. É do Zé Bardo. Vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 020, reparte fora do solo. Vente ao Serra Tango. Então, Lotan 3304, no 7 para puxar bem acionamento. Lotan 3304, autorizado puxar bem acionamento, chame para ataque. Chama para ataque, 3304. 19935, 6. Diga. aeronave está iniciando o táxi, vai chamar ela para táxi, está com 062 a bordo, com 4 horas, altimetro no Salvador. 2062 a bordo, altimetro no 020, chama para ingresso. Como é que tem condições de ajustar a navegação para cruzar na vertical acima de 3 mil pés? Sim, eu assim eu faço, livre decolar, dá 1-7, ventuno 30 graus com 7 nós. Tá, eu vou decolar, ventuno 7, vai faltar demais. Bom dia, está 3859, está estabilizado, ILS X-Ray da 1-0. Bom dia, está 3859, continua a aproximação, vai de autorização para pouso. Prossegue aguardando 3859. Alfa Charlie Mike, decolada ao 09, nova orientação do controle, agora mantém proa até 2000 pés ou liberação do controle? Mantém proa até 2000, Alfa Charlie Mike, chama o controle? Controle 19935, bom voo. Controle, General 35, obrigado, bom dia, Alfa Charlie Mike. Mike Oscar. 59, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 020, pista seca. Livre pouso na 1-0, tá 3859. Please taxi to holding point runway 10, via India. On holding point, call Salvador Tower on 118.95. Altimeter setting 1020. Altimeter setting, hold point 1895, via India, 0 Salvador, 3304, acionado, 143 a bordo, 318, alternando com o para o taxi. Titan 3304, segue como número 2 para decolagem, via Índia, no ponto de espera, chame torre em 112, correção 118.95, ajuste de altímetro 1020. Repasse Índia, 3304, convive. Tower, morning, Roger, Roger, Roger, Roger, 6312, maintain position, holding point. Solo 1-2, livre direita, solo 1-2-1, décima 1. 2-1-9, após de braço, 2-1-1, confia. 1-2-1-9, pode dar 3-8-9. 1-2-1-1 hoje. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Oxenário 6301, passando externo. Bom dia, Oxenário 6301, na guarda de pista livre. Olha, pista livre, 6309. Tan 3859, taxi via Alfa, reporte para Julieta. Alfa, reporte para Julieta, Tan 3859. Tan 6309, livre pouso na 10, pista C, Casentuno 40 graus com 8 nós, altímetro no 020. No 020, autorizado pouso, Xenero 6309. Tan 3304, na escuta do solo. Prossiga. Tan 3304, condições de taxiar mais à frente a fim de liberar o setor? Afirmativo, senhor. Vai taxiar mais à frente. Para ingresso na Juliette, Tan 3289. Tan 3859, autorizado táxi via Juliet para a posição 0441. Juliet para o 4, Sou o Salvador, bom dia, Oxalá 6301, direção da Alfa. Oxalá 6301, taxi via Alfa, reporte para Juliet. Via Alfa, reporte para Juliet, 6301. Runway 10, wind 130 degrees, with 7 knots. Roger, clear, take off on 0 channel, this juncture. Salvador, Altan 3663, informação Juliette, está no 08, autorização para Guarulhos. Gente, Altan 3663, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, via López Zulu 10, nível de voo 340, saída da El Leda Motiva. Após decolagem, curva à direita, transponder 5037, frequência do controle Salvador 119.35. Pesado, nível 340, apelo do 10, após decolagem direita, da EL, Leda, Motva, o código transponder 5037 e o controle 1935, da 3663. Correto, da 3663, chame pronto para feedback acionamento. Desce, passará. Oxalé 6311, aproximando da Juliette. Oxalé 6311, autorizado via Juliette para posição 02, pátio 1. Juliette, pátio para 02, 6311. Segue acionamento no 08, TAM 3663. TAM 3663, autorizado o acionamento, chame para táxi. Autorizado, camarada, 3663. Juliette, livre pouso na 17, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 020. Livre na 17, ajustado. Três 304, decolado aos 20, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Juliette, Solos 2-1, informa o pátio. Tinha autorizado o backtrack, a parte livrando. Botar 3663, estacionado, pronto pro táxi, o seu B156, autonomia 3:50, alternando com o fim. Tan 3363, ciente, autorizado o táxi para a ponto espera pista 10, via Pátio Índia, no ponto espera chame torre em 1.895, ajuste de altímetro 1020. Já Pátio Índia, com a torre lá, o Tan 3663, bom dia. Salvador, 1960, estabilizar o final do ingresso. 1960, livre pouso na 10, vento 120 graus com 10 nós, altímetro 1020, pista seca. Pista 7, está livre pouso no final 0, 1960. Esse livro estacionar. Correio da 3663, bom dia, Porto Vero 1-0-4. 3663, ali mantendo 0, prepare para a decolagem assim que é autorizado. Ali mantendo 1-0-3, 663. Salvador, 1-1-6-0, livrou. 1-1-6-0, autorizado, táxi via Alfa Juliet para a posição 1-0 no Pátio 1. Alfa Juliet, posição 10, obrigado. 1984, bom dia, passando externo, baixo checo 1-0. Bom dia, bom, 1-84, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0-2-0. 1020, autorizado pouso na pista 1-0, 1-84. 3663, decolado a 1128, controle 1 na decimal 35, bom voo. Obrigado, com controle agora, 3663. Torre Salvador, bom dia, o Azul 2590 estabilizado no IRS. Bom dia, Azul 2590, número 2 para pouso, reparte externo. Quartelar externo, Azul 2590. Solo 30, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, livre à direita, boa, 94. O Azul 2590, passando externo. Sente, aguarde pista livre. Aguarde. Fala, Gol 984, livre na 10 pela Fox, bom dia. Pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 020. Livre pouso, Azul 2590. Estão reforçando a frequência do solo 22, pro 994. Ah, desculpa, eu não contei a informação, a gente livrou na Fox pra chamar o solo. Afirma o solo 121 decimal 1. 21 nono, obrigado. Bom, 984, livrou pela Fox na 90, bom dia. 1984, autorizado táxi via Alfa Juliet para a posição 06, Pate 1. Pate 1, Alfa Juliet 06, obrigado. 3 Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Serra Golfo e Elias. Bom dia, Papa Romeu Mike Serra Golfo, reporte externo. Golfo, intenção, após externo, cancela e prossegue para 17. Cliente. Bora, barulho. Chalé 631, solo Salvador, ciente da informação Quilo? Afirmo. Cópia para Guarulhos 3 para 0. Chalé 631, confirme nível solicitado 340. Afirmo. Chalé 631, aqui tem aprovado o nível 360. Copia ou aguarda a coordenação? Não, copia, tá ok. Ciente, Chalé 631, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo. Via Upzulu 10 após conforme rota, nível 360, saída da Euleda Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5043, frequência do controle Salvador 119.35. Azul 2590, negativo alfa, reporte para Julius. Correção, Azul 2590, livre táxi via alfa quilo para o Pat 3. Alfa quilo Pat 3, Azul 0-3, controle 1935, para o box 02. Correto, Xané 6319, chame pronto para acionamento pushback. Chama pelo Salvador, 3859, informação Quilo, pronto para fazer autorização. 1020. Golf. É o 3859, meu caro. Curitiba. Seguinte, TAM 3859, autorizado para Curitiba. Via rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita, transponder 5030, frequência do controle Salvador, 119.35. Autoridade 360, Curitiba, conforme o plano, decola da 10 com curva à direita, após na Arbor, Elefa, 5030, transponder controle 119.35, TAM 3859. Correto, TAM 3859, chame para o operacionamento. Boa tarde. Alfa, Solas 38, autorizado backtracker, parte livrando. Salvador, bom dia, Azul 4450, sinal de 4 milhas e meia, baixo travado. Azul 4450, livre pouso não no zero, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 020. Livre pouso não no zero, Azul 4450. Salvador, bom dia, Azul 2772, centro de informação quilo. Azul 2772, do outro câmbio. Prossiga 2772. Azul 2772, autorizado para Serra Bravo com a Paz Serra, via Golf 677, após conforme plano, nível 180, saída Coral. Transponder 5046, frequência do controle de Salvador 119.35. Autorizado 180, Porto Seguro, pela Golf 677, saída Coral, transponder 5046, controle 1935-2772. Correto, Azul 2772, chame pronto para acionamento. Chamará para o acionamento o Azul 2772. Papagaio Lima, Aquilo Zulu, chame torre 118.95. Direita 1211, azul 4457. Alô, bom dia, Azul 4450, livro na faixa. Azul 4450, autorizado táxi via Alfa, reporte para Juliette. Alfa para Juliette, Azul 4450. 3259-04, puxa o acionamento. 3259, autorizado acionamento, chame para táxi. Porta táxi, 3259. Gente, 08 a bordo, confirma, chamou para o táxi. Gente, altímetro 1020, livre táxi, chama para ingresso. Lima, Kilo Zulu. Sul November, livre pouso na 17, Ventuno no 0 graus com 8 nós, altímetro no 020. Pouso autorizado, November. Sul November, após o pouso, parte 5. Temo. 7. Para o TAC 3859.183, 4 horas e 15, alterna Guarulhos. Gente, TAN 3859, autorizado táxi via Índia. No posto de espera, chame torre 18.95, ajuste de altímetro 1020. Via Índia, ponto de espera 1895, TAN 3859. Que eu uso na escuta da torre. E 4450, autorizado táxi via Juliet para a posição 03, Pátio 1. Juliet, posição 03, Pátio 1, azul, 4450. Livre táxi, Pátio 5. Solo Salvador, azul 2772, está na terminal de carga, puxa acionamento. Salvador, azul 2772, terminal de carga, puxa acionamento. Salvador, azul 2772. Azul 2772, solo Salvador. Terminal de carga, puxa acionamento. Ciente, azul 2772, autorizado acionamento, chame pronto para ataque. Chamar na próxima. Graças, 2772. Projeção 3859, ponto de espera, número pronto, bom dia. Projeção 3859, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3859. Eu respondi o Xané 6250, final no zero. Bom dia, Xané 6250, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 020. Centro autorizado, pouso no 0, Xané 6250. Salvador, azul 2772 para o táxi. Está com um POB de 36, autonomia 340, alterna a vitória, o 244, o 2772. 0, solo 52, livre direita, solo 121, decima 1. 21, na livrada, Xané 6250. No ponto de espera, chame torre 118, decima 95, ajuste de altímetro 1020. Xané 6250 livrado. Xané 6250, autorizado táxi via Alfa, reporte para Juliet. Sente Alfa, reporte em graça Juliet, Xané 6250. Autorizado decolagem 10 da 3259. Salvador, Golão 2065, tripulação Guarulhos 360, frente da formação quilo. Gente, Gol 2065, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upazulu 10, após conforme rota. Nível de voo 360, saída da Aero Leda Motiva, transponder 5056, frequência do controle de Salvador, 118 decimal, correção, 119 decimal 35. Ativo, conforme 360, do copo 10, da Aero Leda Motiva, controle após o colagem de 935. Proposto 5056, aerovia nossa, será a Upazulu 10, após conforme o 2060. Correto, 2060. Correto, voo 2065, chame pronto para acionamento. Pode chamar para pushback, né? Cuidado. Salvador, SM63, o nono, pushback acionamento, está na ponte 2. Pushback é 6311, autorizado acionamento, chame para ataque. Autorizado, chamada para ataque, 6311. 6250, ingresso de verde. Pushback é 6250, mantenha a posição, aguarde liberação do portão 02. 6250. Decolar da 10, vento no 20 graus com 9 nós. Iniciando a decolagem da 10 azul 2772. Azul 2772, decolado 56, controle 19.35, bom voo. Gente, chamará o controle 11935, grato 2772. Do Rio Gol 9648, estamos a 2 milhas para Índia Serra, estabilizado no X-Ray. Gol 9648, reporte externo. Reporte. Romeu Golf, prossiga. Qual o horário do plano? Não, ainda não consta aqui no sistema. Plano para a 14. Sim, a gente vou verificar e já te faço informação. Salvador, SM63, o nono está acionado. 145 a bordo, 5:25, Lanterna Galeão. Autorizado por Zan 10, 0642. 6311, autorizado táxi para ponto de espera, pista no 0, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame Torre 18 decimal 95, ajuste de altímetro 1020. Autorizado táxi da Índia, ponto de espera da 10, ponto de espera 10895. 10020, mais ajuste na 3, 1. Oxalé 6250, autorizado táxi para a posição 02 no Pátio 1, via Taxiway Juliet. Via de Pátio, a posição 1, Oxalé 6250. Prossiga. Confiança, altímetro no 020. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, na escuta do solo. Papa Romeu, Romeu, Golf, saída Sahel, transição coral.